pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Pode ser que não venhas mais, que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada? De que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é